feijão. Preá comeu. Eu queria ir lá no céu falar com Deus que a folha comeu feijão. Preá comeu. Preá comeu. Preá comeu. Preá comeu. Preá desesperado quando a praga aparece.